bailar e curtir. Bacanas! E lá, joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Pula, sai do chão. Dos braços hoje te vi, e nosso caso chegou ao fim. Mentirosa, hey. Mentirosa, não quero mais, nunca mais. Te dei carinho, te dei paixão, me apeguei à ilusão. Mentirosa, mentirosa, não quero mais, nunca mais. Os seus beijos. Vem dançar. Mentias quando me dizia, eu vivo só pra você. Mentias quando me dizia, o seu amor me faz feliz. Mentias quando me dizia, eu vivo só pra você. Mentias quando me dizia, o seu amor me faz feliz. Tudo mentira. Bacana, Zé, show! Jogue a mão pra cima e bate na palma da mão. Pula, sai do chão, pilar. Ei. Te dei carinho, te dei paixão, me apeguei à ilusão. Mentirosa, não quero mais, nunca mais. Os seus beijos. Ei. Ei, ei. Mentias quando me dizia, eu vivo só pra você. Mentias quando me dizia, o seu amor me faz feliz. Mentias quando me dizia, me só pra você. O seu amor me faz feliz. Tudo mentira.